dia eu te via passeando de shortinho, exibindo um biguinho, me deixando muito louco. Outro dia na piscina, você me jogou um beijinho e eu fiquei amarradinho, mas achei que isso foi pouco. Quando eu menos esperava, numa noite de calor, fui tomar uma gelada e encontrei no elevador você. Foi aí que de repente nos olhamos diferente, atiçou nosso desejo, que rolou aquele beijo, então explodiu o amor entre nós dois no elevador. Atiçou nosso desejo.